Bom dia, queridos e queridas, e todos aqueles que a gente tem a oportunidade de conversar toda manhã em torno das Escrituras. A gente continua no Salmo 119, esse que é o salmo maior que tem na Bíblia, e mais uma vez, né, com aplicações extremamente práticas, e lembrando o que é o salmo. O salmo é uma música. E na música, a gente não vai ter aí uma especificação, uma regra de conduta, mas é com o coração, com a alma da poesia, com a alma pronta para ser tocada. Intuitivamente que a gente se aproxima de uma canção, de uma música, de uma coisa dessa. Mas nessa canção, que é tão simples, tão dito, bonito, que vale a pena a gente dar uma olhada nela para começar. A primeira pergunta é: como é que eu posso manter minha vida pura? Como é que o jovem pode manter a vida pura? Resposta direta: vivendo de acordo com a palavra de Deus. Esse processo da palavra não é um troço de seguir uma regra. Ah, eu vou seguir puro se eu copiar aquelas regrinhas e começar a fazer tudo aquilo que está dito ali. Bem ao contrário. Olha o que o texto diz. Primeiro, eu te busco de todo o coração. Deus, não deixa me enganar. Não me deixe desviar dos teus mandamentos, diz o texto. E ele fala uma frase que muita gente tem decorado desde pequeno: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra guardar que está aí é a mesma palavra que está lá no Gênesis, quando fala do jardim, a palavra chamar, né? Guardar aí é conservar, é mantê-la viva e conservada no seu coração. Não adianta você saber a palavra de Deus de cabeça, conhecer todas as regras do pode e não pode, mas o teu coração está longe. Primeira coisa que fala é isso: Senhor, me ensina os teus decretos, de modo que eu possa guardar no meu coração. E Deus tem uma maneira de fazer esse ensino que a gente vai ver daqui a pouco. Além de ter a palavra inserida no seu coração, não na sua mente só, mas profundamente ligada às suas emoções, de modo que as suas reações se tornem naturalmente alguma coisa que se alinha com a palavra, ele continua dizendo: regozija-me, né? Eu tenho alegria, eu tenho não só a repetição de lábios que acontece, mas eu tenho uma alegria enorme com esse jeito seu de ser, Senhor. E eu vou ficar pensando, a palavra meditar nos teus preceitos e prestar atenção, em latim é bem interessante porque ela é traduzida como ruminatio. Eu vou ficar ruminando essas coisas que estão no meu coração, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, coração e mente, coração e mente, coração e mente, até que ela se impregne em mim de tal forma que faça parte do meu viver. E isso me dê extremo prazer. Essa é a dica para todos vocês que são jovens e para quem é velho também. Cara, como é que você faz para se viver uma vida pura? Conhece a palavra do Senhor. Internaliza essa palavra. Se possível, decora algumas delas. Mas não fica num processo cerebral de regras. Mas, ao contrário, tente virar um ruminante. Sabe, vai lá no fundo do seu coração, volta para sua mente, pensa naquilo, implica de novo, volta isso, raciocina, aplica, vê, entendeu, não entendeu, mastiga de novo, tá difícil, tá duro, mastiga mais. Até que isso se impregne no seu coração, de tal forma que o viver puro, viver bem, se torne parte natural da sua vida. No livro de Êxodo, a gente tem aquilo que as pessoas chamam de maneira famosa de 10 mandamentos, que em nenhum lugar da Bíblia diz que são 10, mas está lá. A gente chama de 10 mandamentos. E, obviamente, daria para ficar uma hora, versículo por versículo, palavra por palavra, analisando cada coisa dessa. Mas eu queria chamar a atenção de duas coisas, duas ou três coisinhas nos 10 mandamentos. Primeiro, de novo, começa com essa lista e começa a fazer esse processo que a gente acabou de falar, que está descrito no Salmo de 119. Mas Deus começa trazendo com esse conteúdo dos 10 mandamentos algo que é absolutamente novo para a humanidade. Lembra que no nosso processo de criação, a gente foi primeiro hominizado, né? A gente, nesse processo de sair lá do pó da terra para chegar no Homo sapiens, a gente foi passando por um processo de hominização, no qual os nossos instintos foram sendo agregados das nossas emoções, do nosso comportamento de espécie. Num determinado momento, Deus sopra o seu espírito sobre nós e nos dá consciência, de modo que a gente passa a ter dilemas éticos, a gente passa a raciocinar e representar a Deus, e a gente se rebela contra isso, porque o nosso instinto é mais forte, o nosso psiquismo é mais forte, a nossa raiva, a nossa emoção, a nossa irracionalidade é mais forte, e a gente volta para o processo de ser só um hominídeo em vez de ser um humano completo. Nesse momento disso que a gente chama de 10 mandamentos, acontece algo que historicamente é fundamental. A gente pensa nos limites de convivencialidade, de convivialidade que a gente tem espalhados por quase toda a humanidade, e a gente não se dá conta de que mundo é esse que se vivia lá no Egito, lá no Oriente e na maioria dos povos. É um mundo que, assim como os 10 mandamentos, e seguramente são a contribuição humanizadora mais completa que a gente tem na história da humanidade, a maior contribuição do povo judeu para a humanidade está aí nesse texto. A gente vai ver que vai demorar muito, e ao longo do tempo, várias pessoas vão raciocinar sobre o fato de que nós somos umas bestas feras. Você vai ver Platão, Sócrates, Aristóteles na Grécia propondo algum tipo de ética que nos permita sair da bestialidade. Você vai ver Confúcio fazendo isso na China, você vai ver Buda fazendo isso, na Índia. Mas nada é mais completo, preciso, específico do que esse texto que a gente acaba de ler. Nele, a nossa humanização é colocada. Deus falou e fala assim: eu vou começar a falar para você por onde você se humaniza. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Que escravidão era essa? Escravidão de milhares de deuses, de referências para tudo, de uma relação absolutamente opressora, no qual você não podia respirar, e tudo tinha um deus específico, um sacerdote específico, um culto específico, alguém te explorando. Ele fala: acabou, gente. Eu sou o único Senhor da sua vida. Você está livre de todo aquele monte de coisa. Você não vai ter outros deuses. E ele fala: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu. Eu sempre gosto muito de parar aqui, porque a gente se acostumou muito a olhar para isso aqui de uma maneira tão legalista, como se fosse feio você ter uma escultura. Deus está falando algo muito mais completo do que isso. A palavra no grego para teoria é theoreos, e theoreos é basicamente traduzido construir uma imagem para exibição pública. Hoje em dia, as grandes imagens que a gente produz são as teorias sobre as quais a gente conduz a nossa vida: direita, esquerda, capitalismo, socialismo, liberalismo, anarquismo, qualquer ismo que você colocar, é uma ideologia baseada numa visão teórica do mundo. Isso é a grande tragédia que o pensamento grego trouxe para a gente, que as ideias conduzem à vida. E aqui, e theoreos é uma palavra no grego que vai dar origem também à palavra teatro, algo que é para ser exibido, uma imagem construída para ser exibida. E aqui estão os nossos ídolos modernos, as nossas teorias sobre dinheiro, sobre sexo, sobre criação de filhos. Cara, nunca houve tanta teoria, tanto livro. E pior, que as pessoas passam a conduzir as suas vidas a partir dessa teorização que saiu da cabeça de sei lá eu quem. Então, o tema mais abrangente do nosso momento histórico é sexo. Então, todo mundo tem uma teoria sobre sexo, sobre homossexualismo, bissexualismo, casamento, intersexual, homossexual, pansexual. Se a gente vai falar sobre economia, mesma coisa. As pessoas brigam, lutam, rejeitam umas às outras, criam preconceitos, porque elas fazem exatamente o que está escrito nesse texto: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E aí, olha só, não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu sou o Senhor, seu Deus. A gente cria teorias e começa a se ajoelhar diante delas, a viver de acordo com elas. Fazer da vida aquilo que é a partir da conclusão dessa teoria. Gente, as teorias humanas, elas até podem ter algum tipo de utilidade para tentar dar explicação sobre alguma coisa. Só que elas têm um poder de se transformarem em ídolos e depois nós começamos a brigar e lutar por causa da nossa ideologia. As ideologias, ou as quaisquer que sejam, sexuais, econômicas, políticas, matrimoniais, de criação de filho, de alimentação, são só isso. Ideologias, ídolos modernos, sobre os quais as pessoas ajoelham, se curvam, se submetem e levam sua vida. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O Senhor é muito mais dinâmico. A vida é muito mais complexa do que uma teoria pode tentar esgotar ela. Uma teoria não passa disso, um modo de ver de um lado da coisa. E todos os outros textos que vão seguir ali vão mostrar uma mudança radical nas maneiras e relações que as pessoas tinham até então. Para a gente é tão óbvio, né? Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, são coisas que estão inclusive na nossa lei. Gente, antes disso, era igual a música do Tim Maia, vale tudo, cada um faz o que quer. Deus nos traz para um patamar humano. Mas o mais importante é quando ele termina sobre a cobiça e tal, ele fala, vendo-se o povo diante de trovões, de relâmpagos, né? Deus chegou para falar com eles. Ele se vê diante daquela mensagem, Deus falando. E olha a resposta das pessoas para Moisés quando Deus se aproxima para falar com eles. No versículo 19 diz assim, disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que nós não morramos. E Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés foi lá para dentro. Gente, Deus continua querendo falar direto com você. Deus quer ter uma relação pessoal com você. Deus quer ter intimidade com você. E sabe o quê? A gente infantilmente continua dando a mesma resposta que esse povo deu para Moisés. Olha, fala você com a gente aí, que é mais fácil do que a gente falar com Deus. Me manda o um negócio por tabela. Me manda o um troço pronto. Faz a homilia para mim. Faz o estudo para mim. Diz o que que eu tenho que fazer. Essa cabeça é a cabeça do escravo, é a cabeça do empregado, é aquele que não quer por si só buscar uma vida pura, santa, reta, que tem medo de entrar na nuvem, de entrar no incerto, de entrar no barulho, na confusão, que significa entrar em contato com Deus. Porque entrar em contato com Deus é duro, complicado, tenso. Vamos para o texto de Tiago para terminar. E eu tenho que terminar com isso agora. Tiago fala, irmãos, não considerem outra coisa que não motivo de grande alegria vocês passarem por provações. Quando você começa a andar com Deus, cara, o bicho aperta. E aí tem um processo que a provação gera na gente, que é a prova da nossa fé e o aumento da nossa perseverança. E a perseverança que leva a gente à maturidade. Esse processo é o oposto exato da nossa sociedade, que é a sociedade da anestesia, onde tudo que você faz é fugir, fugir de problema, é querer resolver problema por meio de um assistente social, por meio de um professor, por meio de algum psicólogo, de alguém fora de você. A gente detesta passar por tensão, problema, dificuldade, provação. A gente quer alguém que dê um remédio para a gente não sentir dor. A gente quer uma solução fácil. Só que eu vou te dizer uma coisa, quando você não compra uma briga na sua vida, quando você não entra num processo duro de provação, de trabalho árduo, de trabalho principalmente interno na sua vida, de disciplina, Você jamais vai ver, primeiro, a prova da sua fé. Segundo, você jamais vai gerar a necessária perseverança para sobreviver. E por fim, por você não conseguir completar esse processo, você jamais vai ser maduro. Você quer ser maduro? Você quer ser uma pessoa considerada íntegra? Então eu vou te dar uma dica. Não perca tempo e abraça problema. Porque quando você abraça um problema, você tem pelo menos 50% de chance de vir a ter uma solução. Agora, quando você foge do problema, quando você escapa da provação, quando você não encara a situação, o que acontece? Você tem 100% de chance de não resolver o problema. Então, é o que diz lá o texto. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Ele vai te dar e vai dar livremente. Agora, não pense que uma pessoa que fica cada hora mudando de posição, sabe, fugindo de problema, com dúvida, que você vai receber alguma coisa do Senhor. Uma mente dividida é instável em tudo o que faz. Então, um esquizofrênico, como a nossa sociedade esquizofrênica é, não passa de uma pessoa instável e que jamais vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você quer chegar a algum lugar? Entra na nuvem, dialoga com Deus. Está com medo? Encara, meu irmão. Sobe, porque Deus quer falar com você. Deus quer ter uma relação pessoal com você, e não por meio de intermediários, de gurus, dessa homilia aqui. Deus quer falar com você direto, cara. Sabe como é que Deus fala? Na leitura que articula três coisas. O contexto que você vive, a realidade na qual você está metida, que é uma dessas coisas, a história de vida que você tem, e as escrituras, falando ao longo dessa história sua e da história da humanidade. Se você articular o seu contexto com a história, tanto a sua quanto a história da humanidade, com o texto bíblico, vai ser tenso, vai ser complicado, mas Deus vai te levar a uma posição de perseverança, de sabedoria e, no fim, de maturidade. A gente volta para a pergunta inicial do Salmo: o que fará o jovem para não pecar? Isso, companheiro. Entra na nuvem, abraça o problema, raciocina, medita, rumina, encara, não tenha medo. Deus vai falar com você. Quando? No processo. Por quê? Porque Ele quer falar com você. Porque Deus deseja, e você está sempre querendo um intermediário. Está sempre querendo alguém que faça o trabalho por você. Talvez que alguém que traga mastigado para você. Foge disso, meu irmão. Porque se você não fugir, você jamais vai ser maduro. Deus te abençoe muito, que o dia seja muito bom para todos. Amém.